posição Alefa. Sobra 360, vigilância radar. Agora Alefa, 360, pode rodar presidente Alefa? A trajetória de saída. A manter a trajetória, o 747. Salvador, o voo 9604, está pronto para a pista. 7604, no 3, está autorizado, chame o táxi. Salvador, o táxi, vamos ver. Sigo 972, desça para 2000 pés, autorizada final 10. Antigo 076, décima senha 060, a chegada prevista é a Mari para a final pista 90. Controle web 6747, a curva direita pro 290 por 20 milhas, 15 milhas para evitar a formação. Gente, reporte reprando o arbor 6747. Reportará pro de arbor web 6747. Total no solo, os 4-1, no táxi até o pátio de carga, pátio 3, na minha escuta. Livre, reporte na final, tá 1-0. Autorizado, 360 para Confins, via Pesubulo 6, a saída com decolagem curva direita é, da El Leda e depois Rua Bride, aciona 5104, controle 19-18. Se tiver condições. comandador, o Gol no 604 está pronto para o táxi, estamos com 172 a bordo, 3:21, alterna retorno. Está livre o táxi até o ponto de espera da 10, chegou pronto para decolagem. Até o ponto da 10, tomará. Gol no 604. Autorizado 2000, 2017, 52, para a transformação da 33. Última 747, chama Centro Recife, 1260. Boa noite. Voo no 076? Identifique no 076. Desce até o 050 na chegada Mari. Voador, o Gol 1604, ponto de espera. Quatro, decolagem, turno 20 graus, 109. Livre, alinhamento, decolagem, 10, como 604. O Rio 5972. Torre 18-6, bom pouso. Torre Salvador Rio 5972, na minha mira do Romaneiro de Guilherme Batalha. Sente o Rio, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Do 972, livre pouso, 120 graus, 10 mais. Meia 04, decola 48, controle 19-18. 19-8, gol no 604, boa noite, pegado. O Rio copiou, livre pouso, 100 graus, 10 mais. Repouso, Rio. Boa noite, no 604. Falei para 370, do lado. 370, vigilância, gol no 604. O Gol no 076 está de descida para 2.000 pés, ajuste no 06. Ou então, no 07. Número 2 na final da pista no 0. Gente, descendo para 2.000 com 17, número 2, no 07. Tá de 2.000, tá precisa. Vai na final. Tá lá na final, tá precisa. Agora, aqui na 62, 24, boa noite. Legal. Alô, ao 50, táxi à direita livre, é a via Alfa até o pátio de carga, não me escuta. Grande direita, detecta Alfa, o pátio de carga, a gente vai aqui, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Chanel 6224, ação e identificação. Isso, mantém o 050, sabe por onde está mantendo? 050 por 130, a ideal seria agora, já efetuou desvios e quando possível solicita a proa de toque ao dono. Mantenha a proa de Amã, 6224, isso mantém o 050. 050 proa de Amã, está mantendo 300, pode manter? O número 3 na aproximação. Estabilizado ILS da 10033 acima. Complete final, chame torre no 8 decimal 6, tá 3305. 7826, tá 33 acima, grato. D224 está livre a sua velocidade. Sente livre, 6224. Flip 55 no 5, identifique nível no 40, quanto posto está mantendo? Proa está mantendo. Reposo, tá 3 a 5. Flip 55 no 5. Gol no 076, autorizado a final no 0. Autorizado a final no 0, gol no 076. Salvador, é o Walter, 6313. 6313, chama 186 torre pra cópia. Ok. Salvador, boa noite, 6313. 6313, por favor. Solicito autorização 360 para Guarulhos. Sim, pronto, tá bom, pronto. Autorizado para Guarulhos 360 via Pesulo 21. Decola da 190 com curva à direita na saída Arbor, depois voa Elefa. Aciona o código 5103 e o controle 19.8. 360, Pesulo 21, decola décima, curva direita, Arbor Elefa, 5103, 198, controle de saída, tá no 5, vai chamar quando tiver pronto para puxar o estacionamento. Ótimo, já pode chamar. 705, solo 54, livra à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette e mantenha a minha escuta. Voo 604 chama Centro Recife em 12545. Alternativa 2685. Vai chamar Centro Recife 2545, alternativa 2685, voo no 604. O voo no 076, complete final, chame torre em 1 no 8 decimal 6 dúzia, bom voo. 726, voo no 076, obrigado. 6224, Dosh Ené, 2000 pés, 1017, autorizada final no 0 como número 2. Está livre a velocidade. 2000 com 1017, livre a velocidade, 62, 24, autorizado. 7076, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1, 00 graus, 62 graus. Ele postou no 076. Autorizado, esquerda, portão número 7. Esquerda, portão 7, tá? 6305. Para descida. 5-5 no 5 da trip, 2000 pés, 1017. É para 2-10-1017. Um férico original. Acerto. Velocidade liberada. Acerto. Controle 862-24, Montana Pro 120 para evitar o final. Livre de desvio, resposta na final. Dois zero nove, está autorizado, chame táxi. 76 no solo 59, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Alfa, vai chamar antes da Juliette, na frente do comando 76. Normal 62 final, torre 18,6, bom pouso. 18,6, obrigado. Cheque trem de viu pouso, vento 120 graus, 8,9, 6224. Pois é, pouso, 8,662, 8,9. Acione o seu código padrão, mantém as condições visuais, reporte Itapuã, Vale 07. Táxi, o azul 4209, até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Fizeram 7000, observe a saída da aeronave da azul agora, que está em frente ao portão 3. Vai entrar à esquerda, portão vai ser o 2, ok? Guardando a resposta, através de corpo. Em Itapuã, guarde 07. Agora vai. Vereador 24, solo 04, táxi à direita, Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Mantenha a sua escuta, Alfa, e mantenha antes da Juliette. Círculo 5 da Trip, tem condição de voo externo para completar a final? Afirmo. Está livre, reporte na final. Vou à esquerda, vou externo, agora 5 da Trip. Guardião 07, torre 118, meia dúzia. 18, meia. Guardião, boa noite, Guardião 07. Possível, Guardião 07, boa noite. O avião está na vertical de Itapuã, a intenção é parte 3, se autorizado, gostaria de pousar, de aproximar a parte 3 pela 10. Sim, ok, então parte 3, 10, da presente, então prossiga encurtando, ok, direto parte 3, evite redução de velocidade. Via avião 10, final 10. Tem que ser autorizado, adiantando pela 10, cuidado parte 3, o guardião 07. Azul 4209, livre decolar, 120 graus, meia dúzia mais. A 224 ainda está fechada entre a Prada e a Juliette? Não, a Alfa que está fechada entre a Índia e a Juliette, ok? A Alfa está fechada. Sim. Final, porra, 18-6, bom povo, 5-5-5. 18-6, obrigado, bom trabalho aí, galera. Até mais, senhor. E aí, Salvador, muito boa noite, 3-5-5. Na final, passado, travado, visual. Silvatinho, continua a aproximação do 5515, estou com o helicóptero que está à sua frente em torno de 4 milhas, que vai fazer o pouso logo curto, livrando a pista para o pátio, aguarde autorização de pouso. Guardará. 4209, decola o 07, controle 19 decimal 8. 19-8, 4209, boa noite. Guardião 07, aproximação via pista, livra na delta para o PAC 3, ok? Reporte no solo, vento 1, 20 graus, meia dúzia mais. 07. Apresse seu táxi até a delta para livrar logo a pista, ok, Guardião? Salvador, 4209, azul, decolado, passando 1500, saída da El. 4209, saída da El, 360, vigilância radar. Da El, nível 360, azul 4209. Médio, 35 segundos. Que o trip já tem livre o pouso, vento 120 graus, 8 mais pista 10. Livre pouso. Guardião, considere no solo 08, tem livre corte de frequência.